recomeçar a vida com você. Foi bom demais poder te conhecer, viver o meu futuro do seu lado. Saber que por você sou muito amado, poder dizer de coração: foi Deus que fez a nossa união. A vida com você é não deixar o amor se acabar. A felicidade vem depois. Uma vida inteira pra nós dois poder sempre assim. Eu sei, foi Deus que deu você pra mim. Sei, foi tão difícil te encontrar de Deus sem igual. Sei, foi tão difícil te encontrar e viver um sonho com amor assim, amor sem fim, amor que vem de Deus sem igual. Amor assim, amor sem fim, amor que vem de Deus sem igual.